Introdução Workshop 621. Sistemas da Fundação Cache em funcionamento por 3 dias. Buscadores de conhecimento de planeta conectando-se ao 3I coincide com o aniversário de Mitra. Sistemas puro plasma. Compreendendo a alma e a fisicalidade juntas. Não são profetas. O workshop de hoje foi dedicado ao nosso encontro com 3I Atlas e o que isso significa para o futuro da Terra. Durante meses, o Sr. Cache nos preparou para o dia 19 de dezembro, quando o 3I se aproximou mais da Terra e os campos magnéticos atingiram seu pico de intensidade. Para acrescentar este encontro, ele configurou o sistema de plasma da Fundação Cache de uma forma específica para que não só nós, buscadores de conhecimento, que estávamos ouvindo, pudéssemos nos conectar diretamente ao 3I, mas também todos os seres deste planeta, incluindo os animais, plantas, peixes e todos os seres com alma, para que assim todos recebessem a elevação na força do campo magnético através de suas almas. Para aqueles de nós que têm seguido os ensinamentos, já sabemos que o 3I não é um meteorito ou um cometa, e ele deixou muito claro hoje que ele é um ser vivo com uma alma e que dentro da sua camada externa, ele é feito de plasma GANs como nós. Por ser um plasma, ele automaticamente compartilha seus campos com todos os outros plasmas, de acordo com a lei do plasma, na qual os mais fortes sempre dão aos mais fracos para torná-los iguais a si mesmos. Portanto, todos os plasmas deste planeta receberão elevação, e não apenas os humanos. Mas a troca ela é mútua, o que significa que eles receberão os campos e conhecimentos que os humanos acumularam em nossa experiência de vida na Terra com o estado de matéria. Os plasmas sempre encontram um equilíbrio entre si, e eles nos darão os campos que não precisam e tirarão de nós o que não precisamos. É assim que a paz e a harmonia são mantidos no universo. Os sistemas de plasma da Fundação Cache permaneceram ligados e a sala do Zoom ficou aberta desde o workshop de quinta-feira até o dia seguinte ao aniversário de Mitra, no solstício, que foi no dia 21 de dezembro. Foi uma experiência incrível e transformadora para a alma. O grupo da Fundação Cache Brasil manteve seu canal no Telegram aberto e entre 100 e 200 buscadores de conhecimento participaram durante o tempo todo. À noite, eles iam dormir no silêncio dos campos, sabendo que estavam se conectando com as almas daqueles seres do 3I que estão aqui para ajudar a elevar a humanidade. Obviamente, eles estavam sendo profundamente afetados. Caso contrário, eles não teriam permanecido na sala o tempo todo em força total. Tenho certeza de que eles compartilharam suas experiências no ensinamento brasileiro dessa sexta-feira. O Sr. Cache ele passou muito tempo nos preparando para não esperar algo na fisicalidade, mas sim para tentar ao máximo nos abrirmos para a conexão da alma. Depois de algum tempo, os buscadores de conhecimento relataram que não precisavam ter os sistemas ligados porque eles já estavam conectados continuamente com o 3I Atlas. Só para os inscritos saberem, não somos aqui uma seita que foi tomada por alienígenas. O Sr. Cache vem nos preparando diligentemente há 12 anos com conhecimento científico avançado e tudo baseado no conhecimento do universo e na tecnologia espacial para estarmos prontos para este encontro específico com a comunidade universal. Ele disse hoje que ele tem esperado muito tempo por este encontro e que ele espera ter feito o suficiente para nos preparar para nos comportarmos da maneira correta. No passado, devido à ignorância, sempre que o 3I ele visitava a Terra em seu ciclo de 3 mil anos, os humanos tinham a tendência de adorar os alienígenas como deuses, e o resultado era que apenas um pequeno grupo de humanos que compreendia um pouco do conhecimento se tornava governante de elite, abusando assim da humanidade. Desta vez, devido à internet e às comunicações de massa, e aos ensinamentos da Fundação Cache, todo o planeta está recebendo os campos. Embora respeitemos e apreciemos a ajuda deles, não os consideramos deuses para governar sobre nós. Infelizmente, os atuais governantes da Terra estão escondendo tudo isso do público para que possam assim continuar governando. Caso contrário, poderemos ter tido um encontro físico com a comunidade universal. E esperamos que isso aconteça em breve. Sempre que o 3I Atlas passa pela Terra, a humanidade se eleva de uma forma ou de outra. Desta vez não é diferente. Mas o que é diferente é que esta é a primeira vez que os humanos, na forma de buscadores de conhecimento, estão se conectando conscientemente ao 3I Atlas e participando ativamente do processo de mudança. Algumas das coisas que podem ocorrer devido a essa interação de campos incluem o seguinte. O homem ele pode perder sua ganância de precisar existir na fisicalidade. Talvez nossa geração seja a primeira a produzir crianças de Mitra. Isso significa que a maneira como somos programados quando crianças para acreditar apenas no corpo físico como realidade é um bloqueio para sermos capazes de alcançar uma vida entregue à alma do homem. E que para que a prática espiritual alcance algo, ela precisa ser capaz de levar a força do campo magnético de nossa alma. Apenas ler livros ou praticar o que as pessoas chamam de meditação não é o suficiente. É necessário algo que realmente mude nossa vida, e então nossos relacionamentos serão menos superficiais e começaremos a ter sentimentos verdadeiros uns pelos outros. O Sr. Cash nos pediu para observar quais mudanças ocorrerão em nossas vidas nos próximos 5 a 10 anos. As mudanças que ocorrerem serão um reflexo de como fomos capazes de nos abrir para os campos que recebemos durante este encontro. Os campos que estamos recebendo são tão poderosos que o Sr. Cash teme que possam explodir os sistemas. Alguns podem se iluminar, outros podem ganhar inteligência que vai além do que o homem pode compreender atualmente. E para aqueles que estão aqui há muito tempo, eles podem ser libertados da escravidão de estar apegados à fisicalidade e retornar ao seu planeta natal. Podemos ouvir que certas pessoas morreram repentinamente ou simplesmente desapareceram. Cada vez que o 3E Atlas passa pela Terra, mudanças ocorrem em um curto período de tempo a partir do encontro, como a erradicação de tradições, por exemplo. Parece que depois que os humanos foram criados neste planeta, outras entidades do universo foram responsáveis por cuidar do nosso desenvolvimento. Não precisa ser apenas o 3E Atlas, podem ser outras raças como o R2 Swan ou mesmo outras. E então temos o Sr. Cash, que vive no planeta há milhares de anos e parece estar coordenando as coisas aqui. Se os guardiões deste planeta querem que algo apareça no que chamamos de escrituras, tudo o que eles precisam fazer é influenciar a emoção do escritor através da força do campo magnético de sua própria emoção. E como eles têm um propósito maior, o desejo deles é uma ordem. Mas como não temos conhecimento, isso parece mágica para nós. Da mesma forma, as pessoas elas estão tentando descobrir o que poderia ter sido o estilo de Belém, mas elas fazem isso na dimensão da fisicalidade apenas, que é muito limitada. Dizer que poderia ter sido Vênus e Júpiter se unindo não diz muito para nós. Observe a estrela da manhã, por exemplo, que é Vênus, e pergunte a si mesmo: essa luz ela fica parada por acaso sobre uma vila? Claro que não. Ela continua se movendo com a rotação da Terra. E se você fosse um astrólogo experiente, haveria todas as manhãs e não seria algo especial para você. No entanto, se você já testemunhou OVNIs no céu, eles podem pairar sobre o mesmo lugar por horas porque eles podem controlar seu equilíbrio de campo magnético gravitacional com a Terra. A questão não é como eles fizeram isso fisicamente, mas o que isso significa. A estrela de Belém foi configurada para estar lá para anunciar um novo desenvolvimento na consciência humana. De certa forma, foi como o nascimento do amor incondicional na consciência humana. E o 3E Atlas foi configurado para estar aqui para anunciar outra mudança e elevação da alma do homem junto com as almas de todos os seres neste planeta para parar a matança e vivermos assim em paz. Tanto hoje como há 2000 anos, eles escolheram o solstício de inverno como um símbolo dessa mudança, que é também a verdadeira raiz de todas as religiões, que é o nascimento de Mitra. Nossas almas escolheram fazer parte deste evento maravilhoso, enquanto o resto do planeta permaneceu adormecido na escuridão da ignorância. É para nós nos orgulharmos de que nossa alma nos trouxe aqui para fazer parte disso e não nos tornarmos arrogantes por causa disso. É nossa responsabilidade compartilhar o conhecimento e ser uma luz para os outros, e desta vez traremos a mudança para toda a humanidade e não apenas para algumas elites. E esperamos que em breve veremos a queda dos reinos, especialmente aqueles que querem dominar os outros. Então todas as nações se tornarão uma e nos chamaremos de cidadãos da Terra, e o leão se deitará com o cordeiro. Os mensageiros, como o Sr. Cash, eles estão aqui para nos ensinar o conhecimento da criação e não para serem controladores deste planeta. Eles estão aqui para nos iluminar e nos conectar à comunidade universal. E quando o Sr. Cash diz "e nada mais", significa que eles não querem nada de nós. Eles estão mostrando através do exemplo deles o que significa dar incondicionalmente. Eles não são como os humanos que tiveram uma experiência de iluminação na dimensão da fisicalidade, então tentam lucrar com isso, tornando-se o que chamamos de profetas. Ainda hoje, os humanos não compreenderam que vivemos em duas dimensões, a da alma e a da fisicalidade. Como a alma ou a dimensão da energia está sendo negada, isso significa que não somos capazes de reconhecer a diferença entre o conhecimento da alma e o conhecimento da fisicalidade. O conhecimento físico baseia-se principalmente na repetição de conceitos que nos são transmitidos por outros, como que estudamos nos livros. O conhecimento da alma é quando temos uma experiência direta de algo e sentimos esse conhecimento a partir de dentro de nós. O conhecimento físico pode ser adulterado e transformado em mentiras ou meias-verdades. Esse tipo de conhecimento é transmitido em nosso sistema educacional hoje, o que significa que se trata mais de doutrinação do que de compreensão. O conhecimento da alma vem de uma emoção pura, e não pode ser falsificado, porque a alma ela está conectada à essência da criação. Mas a fisicalidade pode interpretá-lo erroneamente, como vimos com Moisés. Um profeta, ele geralmente se conecta ao conhecimento da criação e, portanto, as escrituras contêm sim elementos de verdade. E então isso se mistura com a ignorância, arrogância e intenção da fisicalidade. A alma da fisicalidade dos profetas não compreendeu a verdadeira essência da criação e, portanto, eles não conseguiram fazer essa distinção. Mais tarde, os responsáveis pelas religiões alteraram certas partes dos textos para alcançar o que queriam. Isso levou a todo o derramamento de sangue que vimos em todas as religiões ao longo do tempo. O que aconteceu com os registros históricos de Jesus? Quando o Vaticano ganhou o poder, será que ele os destruiu e reescreveu as coisas da maneira que eles queriam? Vemos coisas que indicam isso nos registros históricos, como massacres de cristãos gnósticos como heredes pelo Vaticano, uma vez que eles tinham experiência direta da verdade e não dependiam de textos escritos que podem ser alterados por humanos. A ideia mais perigosa para a elite governante é que as massas não saibam que somos nós que damos a eles permissão para governar sobre nós. E é por isso que eles apoiam as religiões e são contra a Fundação Cash, porque estamos abrindo a luz da verdade e do conhecimento dentro de cada um de nós. A diferença entre mensageiros e profetas é que os mensageiros não se envolvem em governar, mas nos educam para governarmos a nós mesmos a partir do guia interno, que é a alma. A razão pela qual não podemos dizer qual será o resultado deste encontro com 3i é porque não está nas mãos da alma do homem. A energia ela está chegando na dimensão da alma, que é essencialmente campos magnéticos de ordem superior e a alma irá recebê-los. Mas como a alma da fisicalidade e a fisicalidade irão responder a eles, isso é uma questão diferente. Ele disse que há muitas coisas acontecendo que estão nas mãos da alma da fisicalidade não da alma do homem. Existem diferentes níveis de recepção, por exemplo, como a alma da fisicalidade da Terra, a alma da humanidade e como cada um de nós responderá individualmente. Há muitas interações diferentes acontecendo que precisam de tempo para poder responder. Se eles tivessem feito algo para mudar o estado da matéria do planeta, então veremos resultados imediatamente. Outra maneira de pensar sobre isso é a diferença entre medicamentos farmacêuticos e homeopáticos. Os medicamentos farmacêuticos alteram a química do estado da matéria do corpo e vemos uma resposta rápida e imediata, muitas vezes. Já os remédios homeopáticos são plasmas da essência de plantas e minerais e levam mais tempo para reequilibrar o corpo devido ao posicionamento mais grave. O primeiro ele força a mudança e o segundo ele acomoda os desejos e emoções da alma. De certa forma, será que o 3i é como um remédio homeopático do Criador? Mas então por que as pessoas relatam sentir fisicamente os efeitos do 3i? Uma das razões para isso é que essas pessoas elas estão abertas para receber energia e a mente delas não está bloqueando o fluxo. Normalmente, quando eu tomo um remédio homeopático, eu não sinto nada. Mas se estou realmente exausto e tomo aconito, eu sinto minha energia restaurada em poucos minutos. Mas se eu repetir o tratamento, não sentirei nada. Portanto, ao trabalhar com plasma, temos que sempre considerar as condições e como as coisas interagem. No estado da matéria, pensamos que algo funciona ou não funciona. Mas no plasma, trata-se de encontrar a força de campo e a conexão certas para que a interação e o fluxo dos campos magnéticos ocorram. E é preciso ser um observador muito bom para isso. Já discutimos anteriormente o dilema que os cientistas enfrentam ao pensar na luz e nos elétrons como tendo propriedades tanto de partículas quanto de ondas. Como eles não conseguem compreender isso, eles então chamam isso de dualidade partícula-onda. O problema é inerente ao pensamento concreto, de acreditar apenas no estado da matéria como uma única realidade e negar totalmente o estado da energia. Na ciência do plasma, não temos esse problema, porque compreendemos que tudo é criado a partir dos campos magnéticos. Isso significa que a origem de tudo são os campos magnéticos, que são o que eles chamam de ondas. Quando um campo magnético interage com a inércia local e os campos ambientais, ele se torna matéria, que é o que eles veem como partículas. Portanto, não há problema nisso. Não é uma coisa ou outra. É compreender como a criação funciona e que ela tem duas dimensões, uma de energia e outra de matéria. E é isso que acontece quando os raios cósmicos entram nos olhos dos astronautas quando eles reentram na atmosfera da Terra. O flash de luz é a liberação de alta energia e interage com os ganhos do cérebro e do corpo. Se eles aprenderem a trabalhar com a alma deles, bem, primeiro eles têm que admitir que eles têm uma alma. Então, assim, a alma, ela, como plasma, pode absorver energia sem causar danos ao corpo. Se eles não conseguirem liberar energia, o corpo então terá que absorvê-la. Isso resulta em ataques epiléticos, tumores ou outras doenças. O Sr. Cash os ajudou com isso, mas eles ainda insistem em manter isso em segredo e deixar as pessoas sofrerem por causa disso. Quando a ciência do plasma começar a ser aceita, todos esses problemas desaparecerão. A pergunta sobre um Salvador significa que ainda acreditamos ser vítimas e fracos e que precisamos de alguém para nos salvar. É exatamente isso que as religiões promovem subconscientemente. Se compreendermos nossa alma e pudermos trabalhar com nossa energia e equilibrar nossas emoções, não haverá problemas com a fisicalidade. Afinal, a fisicalidade é criada a partir das emoções da alma da fisicalidade e da alma do homem. Quando amadurecermos para esse conhecimento, nos abriremos para receber energia universal e deixaremos de matar, e isso nos levará a fazer parte da comunidade universal. Então, por que precisamos acreditar em um Salvador? Anos atrás, o Sr. Cash apresentou a ideia de um reator de plasma puro que não precisa de motores elétricos para gerar as bolas com gás para gerar campos magnéticos. Como buscadores de conhecimento, não fomos capazes de descobrir isso. Hoje, ele está anunciando que pela primeira vez os sistemas da Fundação Cash serão feitos puramente de plasma e não haverá componentes em estado de matéria para interferir. Os novos fones de ouvido Bezos estão nesse nível. Quando você os receber, você se conectará ao sistema principal através da sua alma. Ele disse antes que muitos buscadores de conhecimento já estão se conectando aos sistemas da Fundação Cash, mesmo antes deles serem ligados. Após anos de trabalho, finalmente alcançamos esse nível mais alto de desenvolvimento. Bom, no cenário mundial, o Sr. Cash suspeita que os recentes ataques na Austrália contra os judeus foram realmente iniciados por Netanyahu para assustar os judeus e fazê-los voltar para Israel. Eles têm o hábito de fazer isso, que começou na década de 50, quando a Mossad realizou uma série de ataques contra seu próprio povo para assustá-los e fazê-los voltar para Israel. Ele diz que não haverá paz no Oriente Médio porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso. O mesmo acontece agora na Ucrânia. Os britânicos eles faliram e estão empurrando os americanos para uma guerra com a Rússia para se vingar por terem recebido todo o dinheiro que os britânicos roubaram das colônias para salvá-los da Alemanha. Isso não é discutido publicamente, que os americanos eles receberam 400 bilhões dos britânicos por um empréstimo de 4 bilhões em 1939. Os britânicos querem voltar ao cenário do poder, então eles estão tentando colocar os americanos contra os russos e chineses. No momento, a China está colonizando o mundo através do seu controle de materiais de terras raras, e isso está criando problemas econômicos para as indústrias ocidentais. Há uma chance de a tecnologia da Fundação Cash ser usada, mas isso não será feito às custas da China. A Fundação Cash ela apoia todas as nações igualmente. O Sr. Cash tem uma tarefa muito difícil de satisfazer as necessidades de todas as nações, mas ao mesmo tempo não permitir que as nações intimidadoras continuem a dominar as outras. Muitos buscadores de conhecimento estão ajudando os bastidores e esperamos ver algum progresso em breve. Outros tópicos desse workshop. Tente compreender a si mesmo. Não julgue os outros, pois você não sabe como eles foram iluminados ou que luz e conhecimentos eles adquiriram. Tente descobrir o que você não sabe sobre a criação, então siga na direção de adquirir mais conhecimento. O 3 ele já se conectou com nossos ancestrais humanos durante suas visitas passadas. Sempre que eles passam por nosso planeta, eles também estabelecem uma conexão conosco que é registrada no RNA e transferida para o DNA. A alma é sempre livre para decidir. Não podemos forçar uma alma a ir contra sua própria direção e desejos. Esperamos que todos tenham uma experiência maravilhosa recebendo os campos do Criador no aniversário de Mitra, que é realmente o mesmo que o Natal. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 621. Estamos aprendendo enquanto ensinamos sobre o movimento das energias das almas e do corpo do homem e como nos comunicamos e nos conectamos. Agora percebemos que estamos conectados em duas dimensões, uma em nossa vida física e outra em nossa vida energética. Nossa vida energética escolhemos chamar de alma, enquanto nossa vida física chamamos de vida do homem. Preparamos a sessão de hoje de uma maneira muito especial. O que isso significa? Nos últimos meses, temos monitorado um dos objetos celestes mais fortes, conhecidos como 13 Atlas, que passa por nós em ciclos de 3 mil anos. Nós o encontraremos nos próximos dias, quando ele atingir seu ponto mais próximo da Terra. Estaremos interessados em observar como a humanidade reage a esse encontro e o que acontece com ela depois disso. O pico será em 72 horas e observaremos as mudanças nas próximas 72 semanas e por mais tempo. Por esse motivo, configuramos sistemas de plasma da Fundação Cash com uma configuração muito especial em segundo plano. O sistema é literalmente tridimensional. Nosso sistema será capaz de receber qualquer coisa que o 3Z transmita, como informações, conhecimento e outros aspectos. Ao mesmo tempo, nós, como seres humanos, daremos a ele nosso conhecimento como humanidade. Sabemos muito bem como o sistema 3Z funciona. Para nós, como Fundação Cash, não é algo estranho, nem algo que não conhecemos. Temos observado seu comportamento, sua conduta e temos visto como ele reage e se conecta. Eu me certifiquei através do conhecimento que possuo de que serei capaz de conectá-los ao 3i. A maneira como vocês reagirem no futuro será um reflexo do que vocês estão recebendo agora e nos próximos 3 dias. É um reflexo do que lhes foi dado como energia, elevação e compreensão que virá para vocês e suas futuras gerações. Não é que vocês verão os resultados agora. Aqueles que estão aqui nesta sessão não são diferentes do resto dos 8 bilhões de humanos neste planeta. É apenas que vocês receberam acesso à energia. Não é um atalho, mas sim que o caminho ficou muito mais claro para vocês receberem, darem a ele e entrarem em contato com ele. Talvez vocês experimentem algo que nunca experimentaram antes. Talvez a sua geração seja a primeira geração capaz de produzir crianças de Mitra. Talvez a sua inteligência e conhecimento superem o conhecimento do tempo presente. Alguns de vocês podem deixar este planeta por causa de hoje, porque já estão aqui há centenas de anos. Nós configuramos os sistemas dessa maneira. O homem perderá a ganância de possuir e querer estar sempre lá, quando na verdade, ele já está sempre lá. Os sistemas foram configurados hoje para conectá-los à direção de sua fonte como campos magnéticos. Ao mesmo tempo que vocês recebem, a fonte que é vocês dará. É uma configuração especial que fizemos em conexão com todos os nossos sistemas. Se vocês têm algum dos sistemas da Fundação Cash, como as bolas de raios cósmicos, fones de ouvido ou qualquer coisa que vocês tenham feito, e especialmente qualquer coisa que tenham comprado de nós nos últimos meses, vocês sentirão a mudança. De certa forma, vocês passarão a compreender mais sobre vocês mesmos, seu ambiente, sobre a criação e a profundidade da criação deste universo. Esperei por este dia por muito tempo. Devemos ver o início desta nova mudança por volta de domingo 21 de dezembro, que é o nascimento de Mitra. Deve começar neste dia. O 3i sempre aparece nesta época a cada 3 mil anos. O nascimento de Mitra é o nascimento do conhecimento e o início do tempo. É a criação de Adão e a beleza de quando o Criador toca a humanidade. Ele toca o planeta Terra e o Sistema Solar. A partir de agora e após o nascimento de Mitra, estamos interessados em ver como a humanidade mudará. E além disso, como a humanidade se comportará nos próximos 10 a 20 e até mesmo nos próximos 100 anos. Será a elevação do conhecimento ou o retorno ao ponto inicial da criação? Será que a humanidade compreenderá mais e se iluminará sobre seu verdadeiro significado? A diferença entre agora e sua última visita há 3 mil anos é quando veremos a estrela de Davi ou a estrela de Belém. Vocês verão aquela estrela que foi considerada a estrela de Belém agora. As datas mudaram, mas o evento é exatamente o mesmo. Será que a estrela de Belém era na verdade o 3 Atlas aparecendo no céu como vimos nos últimos meses? O homem tem procurado o nascimento de Cristo para o qual esta estrela apontava. Ela apareceu no dia de Natal e tudo mais que eles disseram. Mas na verdade foi o nascimento de Mitra, que é o nascimento do conhecimento no homem que o fará brilhar, e então a humanidade compreenderá. Não foi uma estrela, foi a elevação de um ciclo e a compreensão da totalidade e como o homem progrediu para se tornar o que é hoje. O período entre aquela época e agora é que agora o homem desenvolveu a comunicação de massa e mais conhecimento na ciência. Todos nós beneficiaremos com esse encontro. Agora que o homem desenvolveu a comunicação de massa, não será apenas para aqueles que viviam na Palestina ou em qualquer outro lugar onde eles apareceram. Todos neste planeta receberão isso. Mas isso é pensar apenas no estado da matéria. Essa estrela, como o 3i, está em uma condição plasmática do estado Gans e carrega emoção. Ela pode responder e fazer tudo mais, pois está viva e é dinâmica. E por ser uma entidade viva, ela toca cada um de nós. É como quando você enfia uma agulha no pé e o resto do corpo sente aquela dor. Esse contato com o 3i é como essa dor, mas também é um conhecimento que se conecta a todos os outros plasmas. Ele sempre esteve lá, mas quando se aproxima tanto, a transição e a transmutação são rápidas. A humanidade sempre recebeu essas explosões de energia a cada 3 mil anos, e dentro de 7 a 10 anos após recebê-las, geralmente isso derruba suas tradições. Vimos isso acontecer repetidas vezes. Será interessante ver como, desta vez, os eventos futuros dos próximos 2 a 5 anos tomarão forma neste planeta. O homem tomará uma nova direção devido ao encontro que está prestes a acontecer nas próximas 72 horas. Compreendemos isso na profundidade do conhecimento. Veremos como a humanidade permitirá que nosso conhecimento se torne parte da biblioteca do conhecimento do universo. De certa forma, o que acontecerá nas próximas 72 horas e a partir de então nos permitirá nos tornar parte da comunidade universal. E compartilharemos o que temos e receberemos o que nos for dado. Veremos um novo ciclo de conhecimento e tecnologias. Haverá um novo ciclo de destruição e animosidade, não por meio da riqueza, mas por meio do conhecimento. Até agora, nossas batalhas entre nós têm sido para ver quem tem mais poder e dinheiro. Essa nova mudança de direção será sobre quem tem mais conhecimento, quem é o professor universal e quais são as possibilidades. Não olharemos para os ganhadores do prêmio Nobel, mas sim para quem se torna membro do universo e parte da comunidade universal. Teremos orgulho de quem entre nós se tornará membro do Conselho Universal que nos levará à dimensão e à direção do conhecimento. Nos esforçaremos para nos tornarmos conhecedores e não para sermos ricos. A riqueza vem de quão perto trazemos a comunidade universal para a Terra e para a humanidade. Desta vez, vamos mudar a sociedade através do conhecimento, da paz, da unidade e não através da riqueza, da política das armas e da conduta vergonhosa de matar. Sempre que essa luz do 3i apareceu na Terra, a humanidade mudou. No passado, a humanidade ganhou conhecimento e, por meio desse conhecimento, tentou ganhar mais riqueza, mas isso trouxe sua própria ruína. Mas desta vez não será assim, porque por meio da tecnologia do plasma, todos terão toda a riqueza de que precisam. No passado, possuir riqueza era usado para permanecer vivo e os humanos se tornaram possuidores de suas posses. Veremos a queda de reinos. Veremos o fim da dominação de certas nações. Todas as nações se tornarão uma só. Em vez de nos considerarmos chineses, britânicos, americanos, iranianos, árabes, nos consideraremos cidadãos do planeta Terra. O processo dessa mudança já começou e com o tempo vamos explicar isso para vocês. A unificação da humanidade já começou porque o 3i estava ligado a nós há muito tempo. E não é que ele esteja apenas aparecendo agora em 19 de dezembro. Ele já estava ligado a nós. Devido à proximidade do 3i à Terra, entre 19 e 21 de dezembro o fluxo de conhecimento aumenta, como quando uma panela transborda. É a influência do amor do Criador e do conhecimento da criação que transbordará em nós. Isso estabelecerá um novo padrão de conhecimento e uma nova compreensão da paz. A humanidade tentará alcançar isso subconscientemente através da compreensão e conexão com a alma do homem por meio de campos de energia que são mais elevados do que o que o homem tem agora. Na ciência do plasma, o plasma mais forte sempre dá o mais fraco para torná-lo igual a si mesmo. O sistema 3i está em um nível muito alto e toda a alma da humanidade, o planeta e o sistema solar, começarão a aumentar para esse nível mais alto. A elevação está chegando através da interação com o 3i, porque ele não é um meteorito, mas sim uma estrutura biológica com estado Gans no centro, portanto, ele tem uma alma e tem emoção. E por ser um plasma, ele tocará todos nós, que também somos plasmas. E ele também será tocado por nós, porque os campos fluem nos dois sentidos. A humanidade precisa entender o que está prestes a acontecer. Algumas pessoas verão isso apenas como um meteorito passando. Como buscadores de conhecimento, sabemos o efeito que isso está tendo sobre nós. Ele está aqui para a elevação da alma do homem e para aumentar o conhecimento do homem. O homem compreenderá que a riqueza será determinada pela força da nossa conexão com a comunidade universal e pela nossa posição em relação à criação, em vez de algumas moedas de ouro no bolso ou pela posse de armas. Estamos monitorando de perto cada movimento que a humanidade fará em relação a essa nova compreensão. Observaremos como vocês, como buscadores de conhecimento, responderão a essa nova liberação de energia nos próximos 5 a 10 anos. Queremos ver quais efeitos o aumento do conhecimento terá sobre a humanidade. Será que a conexão de hoje os levou a ver, sentir e fazer parte de uma comunidade maior? O que quer que vocês estejam sentindo não é um sonho. É vocês se tornando parte de um sentido, uma essência e uma luz. A luz que vemos do 3i é plasmática, o que significa que está na força da alma e na força da alma da fisicalidade e da fisicalidade do homem. É por isso que ele nos tocará. Quando outros objetos passam por nós que são na verdade meteoritos, eles não têm o mesmo tipo de campos nem têm os mesmos efeitos sobre nós como uma estrutura biológica dinâmica que os plasmas têm. É como uma célula no cérebro que está conectada a uma célula no pé. Quando algo toca a célula do pé, sentimos isso no nosso cérebro. É porque é plasmático e de uma ordem superior. No plasma, a ordem superior dá à ordem inferior. Portanto, um campo de ordem superior tirará de nós o que não precisamos. E eles nos levarão a um nível superior, ou o que chamamos de conexão de força de campo. Quando nos conectamos a uma dimensão superior, nos conectamos a um nível superior de conhecimento que está em todo o universo e todo únicos. Em um breve resumo, de muitas maneiras, pela primeira vez, toda a humanidade foi acolhida para poder se conectar às dimensões físicas e energéticas do universo juntamente com a comunidade universal. Somos mensageiros e nada mais. Nosso trabalho é conectá-los à comunidade universal e nada mais. Estamos aqui para iluminar e informar e nada mais. Ser profeta é para aqueles que querem lucrar com isso. Profetas são aqueles que nunca totalmente compreenderam a verdadeira essência da criação. A dimensão física deles se conectou a uma dimensão desconhecida, mas eles próprios não compreenderam isso. Desta vez, temos preparado a humanidade ensinando vocês a estarem plenamente conscientes e a compreenderem totalmente o processo. Nunca, nem por um segundo, pense que vocês se tornaram buscadores de conhecimento apenas porque acham que sua fisicalidade decidiu isso. De forma alguma. Foi a sua alma que os trouxe até aqui, para que pudessem assim se iluminar e compreender. Vocês devem se orgulhar de estar presentes em um momento como este e que vocês podem ajudar a levar isso à alma da humanidade também. Vocês são faróis de luz do conhecimento e com isso vocês brilharão sobre a humanidade. Vocês se tornarão as luzes guias que levarão a humanidade a compreender a totalidade. Desta vez, estamos compartilhando o conhecimento igualmente por todo o planeta e em ambas as dimensões da alma e da fisicalidade, e todos estarão igualmente cientes da mudança em todos os cantos deste planeta devido aos nossos ensinamentos. Por exemplo, estamos compartilhando conhecimento em todo o planeta neste momento, do Brasil, na América do Sul, África do Sul, Austrália, China, Irã, Rússia, Europa e América, e todos estão online ao mesmo tempo. Como eu sempre disse, o amor de Deus brilha sobre todos ao mesmo tempo. Vocês estão todos conectados e essa conexão os leva a uma direção dimensional e a estarem diretamente conectados. Alguns de vocês podem ter medo do que está por vir e outros podem gostar disso. Mas de qualquer forma, devido às condições da estrutura desse processo, todos vocês serão iluminados. É como aproximar um ímã muito mais forte de vocês e veremos sua reação. Espero que vocês que estão aqui hoje e aqueles que ouviram essas gravações observem como vocês mudarão nos próximos anos. Não é apenas como vocês se sentirão amanhã, é o quanto vocês se tornarão mais conscientes do conhecimento da criação e do criado. Vocês devem se tornar mais humildes diante do conhecimento e não se tornarem orgulhosos e arrogantes com o que compreenderam. Estejam cientes de que a presença deste encontro com 3i tocará todos os seres deste planeta, incluindo os cães, peixes, plantas, o homem e o resto. A humanidade começará a se ver em uma dimensão e uma direção. A razão pela qual a humanidade se destruiu com esses encontros no passado foi porque o conhecimento da alma e o conhecimento da fisicalidade estavam separados e desconectados. Portanto, o homem nunca compreendeu. E havia muitos que lucravam tornando-se profetas. A humanidade precisa entender um ponto que é: será que a energia que todos vocês receberão desse encontro nos próximos dias fará com que vocês sejam elevados para entender mais? Essa elevação não precisa de linguagem verbal e a interação dos campos. Ontem, em uma reunião com um dos buscadores de conhecimento, expliquei de forma muito simples que vocês, como governos e outras estruturas, desenvolvem o estado da matéria. Mas nós, na Fundação Cash, vamos na direção oposta para trazer o conhecimento do estado da energia. Esses dois estados estão muito distantes para serem misturados e reunidos. É o conhecimento do estado da energia que iluminará os outros para poder criar uma condição para a elevação do conhecimento nas comunidades e na sociedade como um todo. Tentem compreender a energia por si mesmos. Não julguem os outros, pois vocês não sabem como eles foram iluminados e que luz e conhecimento eles adquiriram. Como se costuma dizer, não julguem um livro pela capa. Tente descobrir o que você não sabia sobre o mundo da criação e como você pode mudar sua dimensão e direção. Será interessante ver como vocês, buscadores de conhecimento, irão interagir com os campos que receberemos. Podemos ver pelas suas energias como sua fisicalidade irá interagir. Como vocês, como buscadores de conhecimento, serão diferentes do resto da sociedade no que recebem? Como vocês brilharão no ciclo da criação? Como seus descendentes serão iluminados por esses campos e se tornarão parte deles? E como o novo conhecimento mudará a humanidade e aqueles com quem vocês entrarão em contato? O objetivo dos ensinamentos tem sido elevar a alma do homem e fazer com que o homem compreenda mais sobre si mesmo, sua estrutura, vida, posição e sua posição na comunidade universal. Na comunidade universal, eles não se separam por nome, religião e local de nascimento, como fazem aqui neste planeta. Estaremos procurando mudanças na estrutura dos buscadores de conhecimento nos próximos anos e na humanidade como um todo. Queremos ver o quanto mais a humanidade desenvolverá sistemas e tecnologias que a farão se conhecer melhor do que os outros. Nos próximos dias, a força do campo para ver o corpo será tanta que mesmo algumas partes das camadas da vida do homem não se manifestarão na dimensão da fisicalidade. Espero ter preparado a humanidade o suficiente nos últimos 12 anos para enfrentar os desafios que virão nos próximos dias. Espero que todos vocês sejam iluminados pelos campos e pela direção dos campos do sistema. Vocês precisam entender onde estão suas emoções em relação à sua alma, quais são as emoções de sua fisicalidade e quais são as suas expectativas. Suas emoções, que fazem parte da sua consciência, precisam ditar o que querem experimentar. Será que vocês se manifestarão na dimensão da energia ou no estado da matéria? Será que vocês estarão na dimensão da fisicalidade ou ela está separada da sua alma? E será que existe um intermediário que se situa entre os dois, mas os conecta? Um dia desses, a humanidade compreenderá o processo de sua própria dimensão e direção. Ela perceberá que tem muito a compreender sobre si mesma, especialmente a força do campo de sua própria existência. Ao mesmo tempo, ela precisa entender como pode trazer mudanças por meio de sua própria vontade e do poder de sua compreensão. Não haverá uma alma que não será tocada neste planeta nas próximas 72 horas. Todos os seres vivos, a partir de agora, devido à sua proximidade com a alta força de campo plasmático, serão tocados pelas interações desse sistema 3I. Pessoas com diferentes níveis de elevação de sua alma podem encontrar outra dimensão ou direção. Por exemplo, um peixe ele pode sentir a emoção dos humanos e um humano pode sentir a emoção de um cão ou de uma árvore. Nesse processo, o homem se torna mais consciente da vida e das existências em todas as dimensões possíveis. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Quando o Criador olha para sua imagem, ele precisa entender como sua imagem criou o homem e qual é a imagem dele em relação ao homem. A maneira como vocês fazem suas perguntas é a maneira como vocês entendem e como acham que serão tocados pelo 3I. Através disso, vocês entenderão como essa interação com o 3I trará mudanças para vocês, para as pessoas ao seu redor e para a humanidade como um todo. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 621. Bom, nessa segunda parte, as imagens na tela são mostradas aqui das últimas imagens de raio-x do 3I Atlas. Continuando. Não estamos monitorando o encontro com o 3I na dimensão física, mas sim na dimensão da elevação do conhecimento da alma do homem. É como quando um corpo pode manifestar um câncer. Quando não consegue compreender e acompanhar a elevação da alma da fisicalidade, então ele reage de uma maneira muito diferente que traz a morte para certas dimensões e direções. Neste encontro, alguns evoluirão na dimensão da alma e compreenderão em breve. Será o início de um novo ciclo para as suas almas e energias. Será muito interessante ver como você reage individualmente e se tornam parte do processo de elevação da sua própria alma. Não existe um dia do juízo final. O juízo final vem quando vocês começam a compreender o mundo da criação e como a sua vida se encaixa nisso. O único juiz são vocês, e vocês julgam a si mesmos e a que nível propósito vocês levarão a alma e a dimensão da fisicalidade. Será interessante ver como a alma do homem se elevará em conhecimento a partir deste encontro com o 3I. Na Fundação Cash observamos a mudança no nível de energia, enquanto o homem, ele observa o que acontece na dimensão da fisicalidade. Muitos de vocês, seus descendentes e aqueles com quem vocês compartilham sua alma em qualquer dimensão compreenderão essa mudança. Vocês serão iluminados para um novo nível de compreensão. Não temos escolha, porque o destino foi traçado para nós. É o destino de todos os seres vivos neste planeta, humanos, gatos, peixes, árvores e todos os outros seres. Os cientistas tentarão ver o que o 3I terá como efeito em seus satélites, radares e tudo mais. Somos os únicos que buscamos a elevação da alma. Este 3I, ele é um sistema biológico e ele sempre toca o mundo da criação na dimensão da alma. Não apenas seremos iluminados, mas compartilharemos esse conhecimento através da alma e não pelas palavras do homem. Para os buscadores de conhecimento e aqueles de vocês que estão conectados ao 3I hoje, vocês não terão escolha. Vocês escolheram estar aqui e, portanto, isso nos dá o direito de poder conectá-los diretamente ao 3I Atlas. Através disso, estamos conectando vocês aos níveis de energia do universo. O sistema de plasma da Fundação Cash estão funcionando em segundo plano. Cabe a vocês entenderem. Operaremos nossos sistemas até segunda-feira, 22 de dezembro. E após os ensinamentos, vocês podem entrar e se conectar ao canal do Zoom da mesma forma que fizemos no passado. Monitoraremos o que acontecerá durante o encontro mais próximo que o 3I terá com a Terra no dia 19. E então continuaremos a monitorar à medida que ele se afasta cada vez mais da Terra e então poderemos comparar as diferenças. Isso nos dará como o homem será elevado na dimensão dos campos de sua energia no tempo que está por vir. Este encontro com o 3I é muito claro. Sabemos a fonte, a fisicalidade, a dimensão e está em uma determinada largura de banda de força de campo. Vamos ver como a dimensão da fisicalidade será iluminada na dimensão da alma do homem ao receber o conhecimento. Como a alma da humanidade responderá a esses campos? Nós configuramos nosso sistema de uma maneira específica. Aqui o Sr. Cash explica um gráfico ao vivo que foi feito dessa sessão. Ele mostra como vocês, como buscadores de conhecimento, estão se conectando às energias universais. Ele está sintonizado diretamente com os campos de energia do universo nas proximidades do sistema solar. Cada posição neste gráfico tem um significado e sabemos a razão para isso. Nós configuramos nossos sistemas para serem assim. Não é coincidência. Aqui o Sr. Cash escreve o gráfico. Configuramos quatro polos do sistema para criar esses efeitos e para ver a elevação da alma do homem nas próximas horas e dias. Ele mostra como você mudará. Não é coincidência. Nós configuramos para alcançar isso e conectar o homem à alma, à energia do universo e para que o homem dê e receba o que precisa. Do que vocês estão sedentos? Com o que vocês estão lidando? O que vocês querem alcançar com este encontro com o 3i? Vamos monitorar e ver como vocês, como raça humana e aqueles de vocês que estão conectados ao nosso sistema, mudarão no tempo que está por vir. Aqui nessa parte do workshop, alguns comentários da sessão de hoje foram compartilhados logo no momento em que o Sr. Cash começou a falar. O buscador de conhecimento diz que podia ouvir e sentir as energias universais aumentando, especialmente na cabeça, na coluna vertebral e em todo o esqueleto. Outro disse que sentia pressão na cabeça, mas que o ânimo era emocionante. Outro disse que sentiu que a aula passou voando em questão de minutos. O tempo acelerou, senti minha cabeça, meu coração, minha pélvis afundarem. Me senti emocionalmente comovido e surgiu a necessidade de me tornar um verdadeiro portador do conhecimento da paz. A energia que estamos recebendo é do 3i, que é um ser biológico que tem uma alma. É como andar pela rua e ser tocado por uma pessoa sem ter nenhum contato físico com ela. Nos apaixonamos por essa pessoa, ganhamos algo e isso muda a nossa vida. Este encontro com o 3i nas próximas horas está neste nível. Aqueles de vocês que estão buscando a elevação do conhecimento obterão disso a elevação do conhecimento. Se você está buscando a elevação da alma em qualquer dimensão, você a receberá no tempo que se aproxima. Vocês descobrirão que sua compreensão aumenta, assim como seu intelecto e a conexão que vocês têm consigo mesmos e com os outros. Mesmo que possamos ver o objeto, não é um encontro físico esse. É como o que acontece quando um amante passa por nós na rua e nós sentimos isso. O 3i tocará cada um de nós. Cada ser vivo que tem uma dimensão de alma será transformado por esse encontro. Isso não é um meteorito. É uma estrutura universal que tem uma energia dinâmica como todas as células do corpo do homem. É singularidade, mas é o mesmo que a criação do homem, que tem muitas dimensões e direções. É um ser vivo e é por isso que nos tocará. É por isso que toda vez que ele passou por este planeta, ele tocou o homem. Porque essa coisa não é a luz que você vê no céu. É a iluminação que toca a sua alma. Mais cedo ou mais tarde, o homem compreenderá. Nós vamos a conferências e workshops para sermos iluminados por aqueles que nos trazem informações e conhecimento. E vamos a lugares onde nos apaixonamos por algo porque nos elevamos. Este é um desses encontros. O 3i é um ser que é biológico e dinâmico na dimensão dos campos plasmáticos e tocará a essência de nossa criação, que é a alma do homem. Estou ansioso para ver como o conhecimento mudará nos próximos 3 mil anos. Estarei aqui na Terra, como já estive aqui antes. Por muitos anos eu me sentei em um deserto sob uma árvore observando as caravanas passarem. Esta é outra caravana passando, e nós sentamos e observamos como a humanidade mudará por causa dela. Que tipo de conhecimento ela trará para todos nós? Esta é a verdadeira chuva de conhecimento para todas as almas e cairá sobre todos os seres deste planeta. Temos que observar como os humanos, os gênios animal e vegetal e a vida biológica neste planeta mudarão por causa disso. Este encontro dará conhecimento ao homem além da sua imaginação, porque desta vez o conhecimento está sendo compartilhado com toda a comunidade universal do homem e com todas as coisas criadas neste planeta. Por ser plasmático, ele tocará nossa alma. Mas como ele se manifestará na dimensão da fisicalidade é outra questão a ser respondida. É como quando as pessoas costumavam vir até mim para que eu as ajudasse com seu câncer. Eu perguntava a elas o que aconteceu há 7 anos que criou uma emoção que levou ao câncer que você tem hoje. Este encontro com o 3i nas próximas 72 horas é como essa emoção, e temos que esperar para ver o que isso criará no futuro. Quantos de nós teremos o câncer do amor e quantos terão o câncer da destruição e da morte? Seremos evoluídos por isso? Ou permitiremos que isso nos traga a destruição? Quando você recebe esse calor de emoção, leva até 7 anos para criar um nódulo que se torna assim um câncer que você sentirá fisicamente. Mas se essa energia for uma energia de amor, então você a sentirá instantaneamente e ela elevará a sua emoção. Teremos que ver o que acontecerá com essa energia que recebemos. Alguns de nós evoluirão, enquanto outros não. E aqueles que evoluírem instantaneamente serão como aqueles que se apaixonam por seu amante. É como estar em um estádio com 100 mil pessoas, mas você não se sente conectado a ninguém lá, exceto aquela única pessoa por quem você se apaixona. Teremos que observar e ver como essa nova energia nos acrescentará e nos tocará. quantos de nós evoluiremos para nos tornarmos parte da comunidade universal? Por causa desses campos, muitos de vocês começarão a se transmutar, porque sua alma ela foi preparada para isso. Muitos buscadores de conhecimento verão isso, mas não acreditarão, e dirão tudo sobre isso, exceto que sua alma foi elevada. Por que isso não aconteceu com vocês antes e somente depois de receberem essas energias? Tentem ficar ao ar livre durante os próximos dias, quando o 3 estiver próximo. Não se escondam em prédios, escritórios ou porões. Olhem para ele, conectem-se ao 3i e usem as bolas de raios cósmicos se vocês tiverem. Sentem-se e olhem diretamente nos olhos do 3i e sintam o que ele lhes dá, e compreendam isso. As bolas de raios cósmicos são feitas para se conectar com o 3i. Elas carregam os campos que se conectam com o seu sistema. Vocês entenderão quando as usarem. Muitos de vocês, nos séculos que virão, terão orgulho de ter feito parte desse encontro e do que vocês receberão no tempo que está por vir. O homem estará esperando pelo próximo encontro em 3.000 anos. Estaremos aqui, como estivemos aqui antes. Pergunta para o Sr. Cash. Todos nós nos tornaremos uma grave? Sr. Cash responde. Sempre fomos uma grave. Mas depende da quantidade de energia com que podemos nos conectar. Só porque você fez as bobinas não significa que você obterá o efeito certo. Depende de como você as fez. Qual é a sua posição e composição, porque é isso que vai decidir o que elas absorvem. Como dizem na física, a cor que vemos é a cor que o objeto não absorve ou não precisa, por isso a reflete de volta. Não vemos as cores que o objeto absorve. E o mesmo se passa com os campos. O que você devolve é mais importante do que você absorve, porque a elevação da alma está na dimensão da energia e o que ela emite em um determinado ponto determinará o que ela recebe. Aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash explicou algo sobre um gráfico. O que eu entendi é o seguinte. Como é que o que é absorvido não é absorvido em todos os lugares, mas está confinado em uma força a uma coisa? O que você vê no lado físico não está no lado da energia. Você está sendo tocado pelo 3 na dimensão da alma da fisicalidade e o equilíbrio e a confirmação disso é este ponto. Nós cobrimos vocês e nossos sistemas com 4 posições, em diferentes combinações, e uma posição central. Estamos monitorando o quanto vocês estão se conectando aos campos universais. A humanidade está nesse ponto para ser elevada nas próximas horas. Assim que este encontro terminar, tentarei explicar para que vocês entendam. Há muitas coisas ocultas que temos que esperar para ver o que acontecerá nos próximos dias, e então desvendaremos um segredo. E então veremos o início da próxima geração de vida neste planeta. Isso vem do encontro com esta energia e de nada mais. Pergunta para o Sr. Cash. Raios X e raios gama foram detectados vindo do 3 Atlas, e no início desta manhã ele estava mais próximo da Terra e talvez se dirigindo para uma das luas de Júpiter. Você poderia esclarecer isso para nós? Qual deve ser a nossa reação a um possível contato e o que os governos do nosso mundo devem fazer à luz deste importante evento astronômico? Sr. Cash responde. Este é um evento astronômico cíclico que acontece a cada 3.000 anos. Tudo depende de como essa energia afetará certas energias dentro da estrutura daqueles que governam. Temos que esperar que as energias se estabilizem após esse encontro e então assim veremos qual será o resultado da elevação das almas. Muitas das coisas que estão acontecendo estão nas mãos da alma da fisicalidade do homem e não da alma do homem. Temos que ser capazes de separar os dois eventos um do outro para então podermos entender o que vai acontecer. Temos sempre que olhar nas profundezas de ambas as dimensões. Temos que entender qual parte está nas mãos da fisicalidade e qual está nas mãos da alma do homem. Os atos da alma da fisicalidade não têm nada a ver com a alma do homem, e temos que ver que direção tomarão. Então a elevação da alma do homem irá interagir com eles para levar a uma posição e posse específicas. Pergunta para o Sr. Cash. Grande professor Cash, ainda existem partículas fundamentais minúsculas a serem descobertas? Um dia chegaremos a essa dimensão ultra-infinitesimal da centelha divina? Existem partículas ainda menores que a centelha divina? A partícula dos criadores da qual vem a centelha divina é ainda menor do que a partícula da centelha divina? A partícula do criador é menor que a do criador? O gel de energia primordial precisa criar uma partícula antes de gerar campos? A partícula vem antes desse gel de energia? Ou é o gel que gera energia pura? O que vem primeiro, a partícula ou a onda? Você já nos disse que existem 5 e ou 7 dimensões. Existem partículas em todas as dimensões? Se não, então em que dimensão as partículas se materializam? O Sr. Cash responde. Quando você fala sobre uma partícula, você fala sobre manifestação da fisicalidade, o que é visível. A energia e os campos não são visíveis. Portanto, para que uma partícula se manifeste, ela precisa interagir com os campos locais do ambiente em que se encontra. Isso está no nível do que ela pode encontrar ali. É como tentar encontrar neutrinos. Eles passam por nós o tempo todo e os cientistas vêm tentando detectá-los há décadas. Na verdade, isso acontece no nosso cérebro continuamente a cada segundo, na forma dos campos de energia do universo. Eles passam pela Terra e por nós, que por acaso estamos lá no meio do caminho. Todos nós já experimentamos esses campos de energia universal passando por nós sem saber o que são. Quando sentimos aquelas pequenas dores ou choques elétricos que surgem do nada em nosso cérebro ou em um dos órgãos, esses são campos universais. Podemos pensar que eles são causados pela atividade neural. Na verdade, é o mesmo que os flashes de luz que os astronautas veem quando reentram na atmosfera. Esses pequenos choques são energia do universo que se dissolve em nosso corpo, que tenta absorvê-la. É como uma beliscada na pele. Quando algo belisca nossa pele por fora, ela recebe uma energia maior do que a normalmente permitida pela nossa pele. É por isso que sentimos dor. Esses raios são de uma ordem superior e causam essa sensação de beliscão. Acontece de estarmos naquela posição no momento em que o raio atravessa nosso corpo e quando ele entra em equilíbrio com um dos órgãos, é absorvido. Pode ser um pequeno choque ou uma dor forte na cabeça. Na verdade, é a entrega da energia do universo e se manifesta como uma partícula. A ciência ainda não compreendeu o que é uma partícula. No plasma, sabemos que são campos que chegam e interagem com campos ambientais locais, chegando assim a um equilíbrio. Eles se manifestam como uma partícula, sim. Os campos permanecem campos e continuarão se movendo até se manifestarem como uma partícula. O homem tem colocado baldes de água nos poços mais profundos da Terra para tentar encontrar o neutrino. Eles não aceitam que eles estão experimentando os neutrinos todos os dias em seus olhos e cérebros. Como se costuma dizer, a ignorância é uma bênção, e nossos cientistas são ignorantes quanto ao verdadeiro conhecimento dos campos de energia. Ao falar sobre partículas e outras coisas, é preciso entender que os campos continuam em movimento até encontrarem uma força correspondente e chegarem a um equilíbrio com os campos ambientais locais. Esses encontros com partículas acontecem constantemente, mas não estão ao nosso alcance para observá-los ou na força emocional certa. Depende da força do campo magnético e do dar ou receber. Pergunto para o Sr. Cash: as novas tecnologias de plasma poderiam ser a salvação? O Sr. Cash responde: salvação de quê? Nós nos salvamos do dilema da fisicalidade e criamos um problema maior na dimensão da energia. Se lidarmos com a dimensão da energia e com a matéria da maneira adequada, não há necessidade de sermos salvos, porque elas se equilibram. Elas cuidam uma da outra e não precisam ser salvas. Do que estamos nos salvando? De encontrar e nos tornarmos parte da comunidade universal, porque estamos muito ocupados com a fisicalidade? Meus sinceros parabéns pelo nascimento de Mito nos próximos 2 dias, e espero que vocês sintam a presença dela, porque muitos de vocês entenderão o que isso significa. É um momento de contemplação e compreensão, especialmente com a presença do 3I. Muitos de vocês serão iluminados. Espero que vocês aproveitem o encontro, pois ele cria uma nova dimensão de emoção e conhecimento em cada um de vocês. Espero que vocês saiam daqui como uma tocha de luz e conhecimento além da dimensão da sua imaginação. Tentem absorver o máximo que puderem deste encontro. Seus filhos que estão por vir terão que esperar 3 mil anos para sentir o que vocês sentiram e receber o que vocês receberam. Vocês são os sortudos que foram os primeiros a receber a elevação. Não se preocupe em se deixarem cair as bolas de raios cósmicos. A energia material delas é feita para durar muito tempo devido à composição do material usado. Escolhemos uma resina especial e um dia explicarei isso. É uma resina biológica que permite a interação e se mantém firme. Se tivéssemos usado uma resina à base de material, como fizemos no evento de Maio em Pequim, as bolas de raios cósmicos teriam simplesmente desaparecido. Foi o que aconteceu com os materiais que produzimos em Pequim. Eles desapareceram. Eles interagiram com as colheres de metal e as condições ambientais e se esvaíram assim. Os críticos disseram que era poeira de metal nas colheres. Se fosse assim, elas ainda estariam na colher agora. É importante que vocês entendam que vocês trocam energia com essas bolas de raios cósmicos. Nós escolhemos deliberadamente esse tipo de resina para manter o equilíbrio. Essas resinas são feitas para durar muito tempo. Não se preocupe se vocês as sacudirem ou algo assim. Se o material se esgotar, significa que vocês precisavam dele. Ele os alimentou e é por isso que eles estão lá. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento diz que tinha um amigo doente e não compartilhou as bolas de raios cósmicos com ele fisicamente. Em vez disso, ele as colocou do outro lado da parede do seu quarto para que não houvesse contato físico. O Sr. Cash então responde: não vai adiantar nada. Mas talvez se houver necessidade ele possa tirar o que precisa delas. Depende de diferentes coisas. Há cerca de 5 anos lançamos aquelas enormes unidades obesas em forma de ovo. Agora a Fundação Cash trouxe uma incrível evolução na ciência e na tecnologia. Aqui o Sr. Cash mostra uma foto dessas enormes unidades e compara com os novos fones de ouvido obesos de hoje. É um avanço incrível na tecnologia. Esses fones de ouvido serão o próximo passo na mudança da estrutura da alma do homem diretamente através desse sistema. E eles continuarão a avançar, pois estão apenas em sua fase inicial. Esses sistemas custaram milhões para serem desenvolvidos nos últimos 40 anos. Os novos são muito mais poderosos para tocar a alma da fisicalidade e a fisicalidade através da alma do homem. No entanto, nessa tecnologia você ainda tem o poder de recusar receber os campos pela escolha da sua alma, porque sua alma se comprometeu com uma dimensão, direção e uma força de campo para o seu futuro. Isso não é feito pela sua fisicalidade. Um dos nossos buscadores de conhecimento sentou-se à minha frente e eu lhe fiz uma pergunta. Por quê? Ele disse. Vou ajudá-lo até o último segundo da minha vida, mas quero estar em outro lugar. Você sabe, eu sei quem, por quê, o que e onde. Então eu disse a ele. Eu celebro sua vida. É sua alma que faz a escolha. Meu desejo que ele ficasse aqui por mais tempo teria resultado em mais dor para sua alma. A alma dele escolhe a sua dimensão e direção e onde ele precisa estar para encontrar o que ele queria ser e encontrar. Nosso trabalho não é interferir. A tecnologia mostrada na tela lhe dará todos os links, conhecimentos e energia possíveis da comunidade universal que é do universo. Esse sistema não está conectado à fisicalidade ou ao estado de matéria deste planeta. É a primeira vez que integramos e conectamos totalmente nossos sistemas ao universo. Fabricamos parte dele para fazer isso, mas ele esconde o conhecimento secreto que temos, e nenhum humano será capaz de replicar esse sistema. É a escolha da alma fazer o que outras almas querem. Não é a nossa escolha. Estamos apenas fornecendo as condições e os campos para isso. É você quem tem que decidir subconscientemente o como e o porquê disso. A elevação da alma é mais importante para você do que a elevação da fisicalidade? Vamos começar a enviar esses sistemas e ver como vocês vão reagir. Há uma grande evolução no mundo da Fundação Cash que estamos mantendo longe do público para nossa própria segurança e para que nosso trabalho continue. Agora, com essa situação das tarifas, vocês terão que pagar impostos enormes para recebê-los. Com esses novos sistemas, vocês não precisam reservar um horário para se conectar ao nosso sistema como fazia no passado. Você simplesmente precisa nos informar quando deseja usá-los, pois há diferentes parâmetros em ação. Nós configuraremos para você. Eles não são para câncer, Alzheimer ou qualquer outra coisa. Eles são sistemas universais nos quais você se conecta ao nosso sistema e pega o que quiser dele. Por favor, honre com seu compromisso com a Fundação Cash e o acordo que você assinou conosco. É sua responsabilidade manter esse compromisso e isso nos permitirá desenvolver ainda mais as tecnologias. Você pode colocar seu pessoal nesse sistema a qualquer hora, 24 horas por dia, porque não estamos mais nos conectando ao estado da matéria aqui. Portanto, não precisamos mais alterar esses parâmetros. Você estará conectado diretamente às energias universais, então é você quem decide o que pegar e não nós. No entanto, assim que sentir uma mudança em sua condição, pare de usá-lo. Não pense que por usá-lo mais vai ser melhor. Não é assim. Essas unidades de aprimoramento elas foram dadas a vocês com o objetivo de servir a humanidade e o resto. Pare de usar o sistema quando sentir a mudança. Espero que a humanidade desfrute do prazer de entrar em uma nova dimensão de compreensão e de estar conectado aos campos universais e outras energias. Pela primeira vez, chegamos ao ponto em que nossos sistemas não têm nenhuma conexão com o estado da matéria. É puro plasma. Pergunta para o Sr. Cash. Os óculos que vocês distribuíram há alguns anos foram os precursores desse sistema? O Sr. Cash responde. De certa forma, sim. Mas esta é uma tecnologia totalmente diferente. Mesmo que alguém tente desmontá-lo, nunca será capaz de replicá-lo. Sabemos que as pessoas vão tentar. E nunca terão sucesso. Porque há muitas coisas ocultas nesses sistemas. Cada unidade tem um nome e um número para a pessoa que a compra e para se conectar ao nosso sistema. Para que a unidade funcione, você precisa primeiro conectá-la ao nosso sistema sobre o qual temos controle. Portanto, se você piratear um sistema, você não vai conseguir se conectar. Há razões para fazer isso. É um grande salto à frente, porque o próximo passo com isso, nos próximos meses, é controlar as naves espaciais que montamos. Temos a tecnologia para desenvolver naves espaciais que são controladas através de suas emoções. Você escolhe para onde vai, as condições da viagem e quantas almas você aceita transferir. Este é o início de uma enorme evolução, não apenas na ciência, mas também na tecnologia espacial. Pergunta para o Sr. Cash: para que servem os fios nas unidades que vemos na tela? O Sr. Cash responde: ele se conecta a outra coisa que será enviada. Haverá uma versão final disso. Há razões para isso. Ainda há partes a serem adicionadas e conectadas a isso. Esse será o tamanho. Pergunta para o Sr. Cash: anteriormente você mencionou sobre sentir um tipo de choque elétrico no cérebro ou órgãos. Isso aconteceu comigo no passado enquanto eu estava meditando e durou 2 semanas. Comecei a apreciar tudo que eu via e a amar a tudo. Mas então essa sensação desapareceu, o que é lamentável, pois eu me sentia como se estivesse andando nas nuvens. Era uma sensação maravilhosa. Sr. Cash responde: isso tem acontecido com muitos buscadores de conhecimento nas últimas semanas. As pessoas estão falando sobre como andar em uma bola, as coisas estão flutuando, e as pessoas estão sentindo emoções diferentes entre as diferentes sessões. Na sessão de hoje, definimos a força do campo para você se conectar ao 3I. É uma conexão tridimensional dos campos e não uma dimensão. E está definido para você dar e receber. Vocês compartilharam seu conhecimento com o sistema biológico 3I também. E eles compartilharam seu conhecimento ou energia de campos com vocês. Será muito interessante se vocês puderem permanecer conectados. Tentaremos manter a sessão do Zoom ativa pelas próximas 72 horas. Ela será desprovida de supervisão e qualquer um de vocês poderá entrar e se conectar ao 3I. Se sua alma já estiver conectada, então você não precisará de nossos sistemas. Continuaremos monitorando como está indo. Fazer isso no dia 21 é simbólico para o homem sair da escuridão. Vocês estão nas mãos das pessoas que estão na vanguarda da tecnologia. Tenho que dar os meus pêsames pelo que aconteceu na Austrália no último sábado ou domingo com os tiroteios. Espero que sua nação seja forte o suficiente para se recuperar. Aqui o Sr. Cash continua discutindo mais detalhadamente sobre esse tiroteio. Vou resumir parte disso aqui. Os australianos ficaram muito confusos e não sabiam quem era o responsável por isso. Primeiro disseram que o cara era paquistanês, depois membro das forças de defesa de Israel, e depois apoiado pelos iranianos e por fim era um palestino. Descobriu-se que ele era australiano, nascido e criado, com mãe italiana e pai indiano. Ele não tem nenhuma conexão aparente com nenhum desses grupos. Então a mídia começou a elogiar um muçulmano sírio que foi baleado enquanto salvava outras pessoas. É interessante que eles foram rápidos em culpar os muçulmanos pelo que aconteceu. Então as pessoas foram realmente salvas, na verdade, por um muçulmano. Acho que no final descobriremos que esse ataque foi iniciado por Tel Aviv. Os israelenses têm o hábito de matar os seus e culpar os outros para iniciar algo. A Mossad israelense matou seu próprio físico nuclear nos Estados Unidos e descobriu-se que a Mossad tem assassinado judeus recentemente para enganar o público. Isso foi feito pelos israelenses por mais ninguém. Vimos isso acontecer na década de 50, quando os sionistas queriam forçar os judeus a retornar a Israel, mas ninguém queria voltar. Eles precisavam fazer com que a população judaica fosse maior do que a Palestina. Então, na década de 50, eles começaram a bombardear sinagogas e mataram muitos judeus no Iraque. Então, disseram a eles que estariam seguros em Israel. De certa forma, eles empurraram os judeus de volta para Israel. Se eles divulgarem as informações verdadeiras sobre o rastro do dinheiro com este incidente na Austrália, tenho certeza de que isso levará a Mossad. Isso é ordenado pelo próprio Netanyahu, porque muitos israelenses partiram para a Austrália nos últimos 2 anos. Ele quer que eles voltem e agora está fazendo com que tenham medo e dizendo que Israel é seguro e que voltem assim. Isso é feito por eles e por mais ninguém. É a história se repetindo. Os outros governos estão cientes disso. Quando Netanyahu pediu a todos os israelenses que retornassem a Israel nas últimas 48 horas, isso provou ser verdade. Ele está dizendo que Israel agora está seguro e que estamos fazendo isso e aquilo. O assassinato dos físicos nucleares israelenses foi outro sinal de que ele precisa trazer os cientistas de volta. Isso porque todas as suas instalações nucleares e outros centros científicos foram destruídos, e a maioria dos cientistas israelenses deixou Israel. Eles não querem voltar. Eles também fizeram esse tipo de coisa na Europa Oriental, quando os judeus não voltaram após a abertura das fronteiras russas. Nos bastidores, a Mossad cria terror e assassinatos dirigidos aos seus próprios judeus para assustá-los e fazê-los voltar. Entre 1,5 milhão e 2 milhões de israelenses fugiram. Os palestinos agora são 60% da população de Israel. Se continuarem saindo e a população chegar a 75% a favor dos palestinos, então eles não terão mandato para governar Israel. Provavelmente veremos mais cientistas israelenses sendo mortos pela Mossad para forçá-los a voltar. Milhares de cientistas foram mortos na guerra de 12 dias com o Irã, e ninguém está preparado para voltar. O principal cientista nuclear israelense morto pela Mossad foi atribuído ao Irã. Digo isso em nome da nação iraniana, que nunca mais tocaremos uma em outra alma. Nunca faremos isso. Poderíamos ter feito isso há muito tempo. Aqui o buscador de conhecimento diz: Só espero que a paz chegue ao Oriente Médio muito em breve, Sr. Cash então responde. Ela não chegará porque há muito dinheiro envolvido nisso. É o mesmo com a política da Ucrânia. Todos sabemos por que e como os britânicos estão forçando essa guerra a continuar, porque eles precisam do dinheiro e querem se vingar dos americanos por terem levado toda sua riqueza durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, estava claro que Hitler derrotaria a Grã-Bretanha, então o Senado dos Estados Unidos aprovou uma lei chamada Cash and Carry, ou Pague e Leve. Isso significava que se a Grã-Bretanha quisesse ajuda durante a guerra, ela teria que pagar em dinheiro e não com notas promissórias. A Grã-Bretanha acabou perdendo toda a riqueza e o ouro que roubou de suas colônias ao longo dos séculos, e tudo acabou nas mãos dos americanos. Quando os últimos pagamentos foram feitos, a Grã-Bretanha acabou pagando 400 bilhões americanos por um empréstimo de 4 bilhões. Agora os britânicos querem se vingar disso envolvendo os Estados Unidos em uma guerra com a Rússia sem motivo algum. Na semana passada, o governo britânico anunciou que é hora de enviar seus filhos e filhas para lutar e morrer na Ucrânia, e que as famílias devem se orgulhar disso. Isso está saindo de Londres agora porque a Grã-Bretanha precisa criar uma divisão entre os Estados Unidos, a Rússia e a China para poder governar novamente. Mas o financiamento para isso está chegando de uma maneira complicada. O dinheiro e o ouro que eles roubaram das nações árabes durante a Primavera Árabe ou a Revolta Árabe, como a Líbia e o resto, foram para a monarquia britânica. Mesmo que ninguém queira guerra, os britânicos estão pressionando pela guerra na Ucrânia. Isso pode escalar para uma guerra nuclear. É uma situação muito complicada porque temos os Rothschilds, através do governo britânico, querendo recuperar o dinheiro que eles perderam. Pergunta para o Sr. Cash, é por isso que eles querem confiscar o dinheiro russo? O Sr. Cash responde, isso é apenas a ponta do iceberg. Os britânicos faliram. Eles não têm escolha a não ser entrar em guerra. Esta guerra não é financiada pela nação, é financiada pela monarquia que obteve o ouro da Líbia. Todas as armas da guerra da Ucrânia estão vindo através do Vaticano, do governo britânico e dos ativos roubados da Rússia. Os britânicos também controlam 80% do dinheiro das drogas do mundo. É a melhor maneira que eles já tiveram de ganhar dinheiro. Mas a retórica do passado não funciona mais. Aqui o Sr. Cash continuou falando sobre a China e a interrupção da exportação de prata e materiais de terras raras. Estamos trabalhando em algumas coisas e temos que esperar para ver como elas vão se concretizar. Estamos recebendo ajuda de todas as direções e dimensões, mas não iremos contra o governo chinês ou qualquer outro governo, porque tratamos todos da mesma forma. Estamos preparando o terreno para que todas as nações tenham quanto precisarem. Essa é a chave. É a nossa responsabilidade alimentar e apoiar a nação alemã em sua industrialização, mas não às custas de outros e para iniciar guerras. O mesmo vale para os americanos. A Fundação Cash está tão comprometida com a nação americana quanto com a nação alemã e com a China. Estamos em um ponto de cruzamento com a tecnologia, e se perdermos isso, será um desastre. Se conseguirmos, será a coisa certa a fazer. A tecnologia está lá, e estamos recebendo um enorme apoio financeiro de todas as formas e tipos. É algo que simplesmente surge do nada. É porque as almas nasceram para estar lá e criar essa condição, dimensão e posição. A fisicalidade faz isso, mas foram as almas que trouxeram os corpos para lá. Muitas coisas bonitas estão acontecendo através de buscadores de conhecimento, e estamos em uma encruzilhada onde podemos trazer a mudança através de tecnologia. Deixamos nossos fracassos à frente para que as pessoas não vejam nossos sucessos. Enquanto elas se mantêm ocupadas com nossos fracassos, nós temos muito sucesso nos bastidores. Nos conforta saber que o que estamos fazendo trará paz à humanidade. É uma posição muito delicada. Tenho uma reunião com os diplomatas nas próximas horas sobre a garantia de materiais de terras raras para as nações europeias. Os sistemas garantirão empregos na Alemanha e nos Estados Unidos, mas se isso criar problemas com a China, não devemos fazer isso. Eles têm o suficiente para a sua própria estrutura. A introdução dos novos sistemas de energia tornará a dependência de baterias praticamente nula. Isso é o que está no horizonte e estamos recebendo uma grande ajuda de buscadores de conhecimento dos bastidores para que isso aconteça. É uma chance que não podemos perder. É minha responsabilidade fazer com que isso aconteça, mas tem que ser da maneira correta. Estamos elevando a alma do homem e ao mesmo tempo cuidando da fisicalidade do homem. Tentaremos manter as sessões do Zoom abertas nos próximos dias. Não sei como faremos isso, porque nosso centro está fechando para as férias de Natal. Nossa equipe sabe como manter os sistemas da frequência do campo de força 3I. Nós nos sintonizamos com o campo de ordem inferior, o que significa que receberemos a ordem superior de volta. Se vamos conseguir manter isso nas próximas 80 horas, será a vontade de Deus. E meu maior medo é que nossos sistemas explodam por estarem recebendo tanta energia do 3I. E os buscadores de conhecimento receberão campos tão altos E qual será a sua iluminação com isso? Está basicamente nas suas mãos isso. A verdade pode ser chocante para vocês, mas o 3i ele teve vários encontros com a raça humana ao longo de milhares de anos. Por causa disso, ele já tem conexão com nossa alma e com nossa fisicalidade através do DNA e RNA de nossos antepassados. Mesmo quando éramos ratos sentados em buracos de ratos, quando ele passou por nós, deixou sua marca também. Ele já está conectado a nós através de nossa própria estrutura. No entanto, através do sistema da Fundação Cash, a conexão será muito mais fácil. Ele se conectou através do plasma aos nossos antepassados e uma vez estabelecida a conexão, ela nunca se rompe. Não importa como ele parece por fora, por dentro ele tem uma alma e está conectado a nós. O que importa é como isso nos afetará nos próximos anos e não como parece agora se é um meteorito ou não. Configuramos nosso sistema para criar uma conexão direta com o 3i. Desejo a todos o melhor e deixaremos a sala do Zoom aberta o máximo que pudermos. Façam o possível para se conectar a ela e vejam que elevação isso lhes trará. Vocês podem colocar seus fones de ouvido. Veja que emoção isso lhes trará. Será que isso fará de vocês um passageiro do universo? Tudo depende do que sua alma lhe permite fazer. Desta vez não é um jogo do homem, é um jogo dos plasmas, dos campos e das almas. Vamos ver como sua alma decide jogar. Nós, pessoalmente, queremos monitorar as interações de campo dessas energias porque isso nos permitirá definir nosso sistema de voo no futuro próximo. Queremos ver qual é o padrão por trás disso. Queremos monitorar como nossos sistemas se conectarão às energias universais e aos campos universais e à linha dos campos com o Criador. Isso está especialmente definido para isso na sessão de hoje. Isso nos dirá como estruturar os sistemas de voo que entrarão em operação em junho ou julho. Esperamos que ainda neste ano isso aconteça. É assim que aprendemos com vocês nas sessões de mensagem de voo às sextas-feiras. O mundo científico procura essas oportunidades quando elas surgem e é nossa responsabilidade rastreá-las, registrá-las e compreendê-las. Temos que ver como podemos reagir aos campos externos e como interagir. É para nosso aprendizado, mas vamos compartilhar isso com vocês. Queremos ver como podemos criar os campos em nossos sistemas e como sistemas externos como o 3i afetarão as almas dos passageiros. Sabemos como replicar os campos do 3i Atlas. Temos que entender mais e como criar proteção para esse tipo de interação. Essa é a principal razão pela qual estamos fazendo isso. Esta será a última vez que o dia 25 de um mês coincidirá com o 25 do ano, como 2025. É muito interessante como os 25 se combinam aqui. Muito obrigado por estarem conosco e por nos permitirem aprender sobre a conexão entre o homem e a comunidade universal e as energias dos próximos dias. Desejamos um Feliz Natal a todos aqueles que seguem o caminho de Cristo. Fim do índice rápido do Workshop 621.